Quer ser o bandidão, mas ele não é nada. Quer botar terror, estilo lobo mau. Quer late mais alto, quer ter moral. Quem late demais, não morde ninguém. Quem fala demais, aí vai pro além. Malandro de rocha, observa o movimento. Malandro comédia é tirado de tempo. Se diz ter atitude, ser dono de boca. Não tem nenhum dinheiro pra comprar uma roupa. Fica em porta de boteco esperando mais tia. Não tem nenhum trocado pra alegrar as vadia. Cheio do caô, cheio do blá blá blá. Quando o bicho pega é o primeiro a voar. Tá tirando a favela, dá banho em todo mundo. Final de um cara assim é um poço bem fundo. Você vacila muito, tem nego na tua cola. No ombro direito tem um tiro de pistola. Vixe, é muita zica pra um maluco só. Botou um 3 janela na mão do menor. Não teve coragem, ficou com medo. Botou um pivetinho pra sentar o dedo. Caiu no papudão, assinou um 200. Virou mulher de cela na mão do negão. Passou um tempo fora, o cara não se manca. Pegou condicional, chegou botando banca. Diz que vai fazer, que vai acontecer. Fala demais, age de menos. Já deu pra perceber que o final é trágico. Daquele jeito, malandro que vacila, ganha no peito. Ganha no peito. Ganha no peito. Pega o vacilão, tá tirando nós. Sem o cano na cintura, ele até muda de voz. Pega o vacilão, pra ver de qual é. Mostra pra esse otário que aqui não tem mané. Pega o vacilão, segura o vacilão. Tá moscando na quebrada, não vou dar mole não. Você com seu canhão, quer ser feroz. Sem ele na cintura, até muda de voz. De carreta na quebrada, andando a mais de 100. Entra de banda na esquina, sem respeitar ninguém. Anda dando tiro, gastando bala à toa. Não sabe ser malandro, quem fica de boa. Acende um cigarro, prefere fim. Mostra a garrafa de uísque, bebe até cair. Quer ser o bandidão, terrorista da quebrada. De ser garantido, e quem nunca dá nada. Pega o vacilão, tá tirando nós. Sem o cano na cintura, ele até muda de voz. Pega o vacilão, pra ver de qual é. Mostra pra esse otário que aqui não tem mané. Outro dia na quebrada ele chegou turrando, rugindo igual leão, amedrontando. E aí, qual que é, vagabundo? Mas andando na quebrada, desarmado e sozinho, não passa de bunda mole. Um gatinho, quem diria o feroz, que nunca se assusta sem o ferro na cinta, parece fantaúva. Anda assustado, bolado, cabreiro, não pode ouvir um peido, corre de medo. Ele fala muito, quer respeito, quer ter voz, com revólver na mão. Quer ser feroz, quer ser feroz, quer ser feroz. Pega o vacilão, tá tirando nós. Sem o cano na cintura, ele até muda de voz. Pega o vacilão, pra ver de qual é. Mostra pra esse otário que aqui não tem mané. Pega o vacilão, tirando nós. Sem o cano na cintura, ele até muda de voz. Pega o vacilão, pra ver de qual é. Mostra pra esse otário que aqui não tem mané.